já que foi assim, naquele jardim te desagradei. Fiz-me reverente, não fiquei contente em te obedecer. Pequei, tornei-me escravo de mim mesmo, servo do enganoso coração. Fugi, fiquei só, sem ti, Senhor. Doeu. Já que foi assim, em outro jardim, eu te contemplei. Teu semblante triste, que por mim insiste em se oferecer. Morrer, e perdoou-me totalmente, livre do pecado então me fez. Voltei, contigo estou e vou assim. Mas já que é assim, tua vida em mim, minha vida é caminhar teus passos e sonhar teus planos, é o que quero enfim viver, lutar, vencer, servir. Nem que seja um pouco só do muito do teu grande amor por mim. Nem que seja um pouco só.